Aina Hotel, Sierra Tango Mike, reduce your speed to 200 knots. Speed to 200, many thank you, Mike. Papapapá, Fox Juliette Alpha, reduza para a velocidade de aproximação, confirme estabilizado. Está estabilizando agora, reduzindo para a velocidade de aproximação. Gente, completa o final do procedimento, chame a torre Salvador 98 do sinal 95, Fox Juliette Alpha. Vai chamar, boa. Torre, bom dia ao Fox, é Juliette Alpha, 1,5 para o Altermacher. Papapá Fox, Juliette Alpha, bom dia, continua a aproximação, Boeing da Gol tocando cabeceirão no zero agora, aguarda a informação de pista livre, Fox, Juliette Alpha. Alpha 7. Oportunidade de pouso em Salvador, informa que a aeronave hangarada é em Salvador e é transporte de valor. Aguarde, Alpha 7 Mike. Dyna Hotel Sierra Tango Mike, descend to 2000 feet, QNH 1018, clear final approach, LSHA runway 10, call established and reduce to 1800 knots. 2018, clear to LS 10, call established, any thank you, Mike. Patrulha Copa 04. Prossiga. A intenção do Copa 04 é aproximar e manter separação visual com o guardião. A intenção é fazer as imagens do time de Portugal nas proximidades do trajeto ainda. Gente, confirme a posição. O senhor ficará próximo ao tráfego do guardião 01? Afirmativo, mantendo separação visual com o mesmo. Guardião 01 também está visual com o tráfego do Copa 04, mantendo separação. Gente, Copa 04 é autorizado. Papapá Fox Juliette Alpha, tráfego avistado, check o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Autorizado pouso para o Fox Juliette Alpha, pista 10, baixou e travou. Papatango Juliette Serra Tango no solo aos 19, autorizado backtrack até a bata, reposta libera na pista. Fox do pátio 3R4 para o pátio 1, posição meia dúzia. Pronto, está chegando, está autorizado o início do reboque, reporte para deslocamento, ok? Reporte para deslocamento. Golf India Fox, reportar para o cruzamento. Eu solicito que você me reporte para início do deslocamento, Golf India Fox, início do deslocamento, ok? Só confirma o que você vai prosseguir? Okay. Início do deslocamento. Continue our float, you are the number 2 for landing in Salvador. Stand by, run indicator. Ok, number 2, continue, I need to come back. Se reporta para início do deslocamento, está indo para início do deslocamento. Reportará por início do deslocamento. É o Copa 04, a intenção é acender a 2000, senhora, se é autorizado, visual com o guardião. Autorizado, Copa 04. Solo, obrigado, senhor. Gente, Juliette Serra Tango, bom dia. Juliette Alpha, prossegue via Alpha no chamante do Juliette. Alpha de chamante da Juliette. Afirmo. Marinha 7084 copia o Copa 04. Eu, o controle está tentando contato com você. Eu, Marinha 7084, controle, o Marinha informa que está 250 pés acendendo para tentar contato com vocês. Data Copper. Boa noite, né, Copper? Confirme posição, não recebo o seu modo alfa. Marinha 304 está mandando a presença bem, seu joguinho litoral. Está no momento a 4 minutos do farol de Itapuã, na direção ao farol de Itapuã. Gente, cheque seu transponder, não recebo o modo alfa. E anteriormente foram realizadas tentativas de chamada com o seu tráfego, porém não foi feita, não obtivemos sucesso. Mantenha escuta do controle. Mais essa escuta, mantenha a escuta, desceu para fazer esse controle. E vai manter 510 agora para coordenar com o controle. Gente, quando for necessário que o senhor desça, o senhor reporta o controle, por gentileza. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Mantenha a posição, vou seguir a Fox. Fox, Light Alpha, antes da Juliette. Gente, eu mantenho a posição, vai aguardar. Fox, Juliette, Fox. Fox, Light Alpha. Gente, mantenha a posição, Fox, Light Alpha. Daniel Wright in the call ground 121 decimal 1. Also 1 decimal 1 and 9 more of the death of the contact. Ground clear space, 9 more hospital, shut out, tangle mic, please go back to the station. Mike, approve the taxi van Alpha and the position before 2 left. Opcional, formal position, resolve. Vamos ver o que está lá. Juliette, boa noite, 64. Boa noite, 64. Ingresso via Juliette, para o 05. Juliette, 05, boa noite, 64. Atenção, o tráfego já está em redor, em puxo no 5 também. Teste, João, com mesmo, boa noite, 64. Vai 4207, mantendo escuta e aguarda para início do push. Previsão de 4 minutos. 4 Juliette Alpha, segue o tráfego da Gol. Vai para posição remota 1-3. Ciente, posição remota 1-3, seguindo da Gol, Fox Juliette Alpha. De 3 horas e 30, alternando Campinas, estou confirmando para os seus abordos? 05. 05? 2205. Papapá, Alfa Charlie Mike, voe para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf para pouso em Salvador, QNH 10018, chame quando pronto para a descida. Voando a Brand Bom, para interceptar a chegada Bom, em volta da descida, Alfa Charlie Mike. Papapá, Alfa Charlie Mike, tem condições de voar direto para a posição dura, interceptar e completar o final do procedimento? Afirmativo, senhora. Gente, voe duna, chame para a descida. já no ideal de destino, Alfa Charlie Mike. Desça para 4.000 pés, QNH 1908, Alfa Charlie Mike. 4.000 de volta, Alfa Charlie Mike. Encontrei o Salvador, Alfa Punha 04. Eu siga, patrulha. O 04 decolado da boca do Rio, em acompanhamento da comitiva da Transfronteira Alemã, em direção à Ponte Nova. No momento, mantendo 200 pés, 300 pés na posição. 7 mil afastados de Salvador. Gente, patrulha 04, segue seu transponder, eu não recebo o laser, qual que é a altitude que mantém? Rolando 300 pés, acionado no transponder 1543, patrulha 04. Gente. Rádio 472, bom dia, cruza 1 e 5 descida. Golf India Fox, iniciando o pushback, reportar para o pátio Uno. 4207 da Azul, tem livre push, chame táxi. Isso, vai ser novamente, para 208. Ciente, informação Tango, aguardando chegada Mari, ajuste 1098, descendo para o 050. Controle Salvador, muito bom dia, Oceanero 6200, ciente da Tango, descendo até o 190. Oceanero 6200, acione identificação, chegada Mari autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH 1098, via chegada. Ciente, descendo, via até o 060, a chegada é a Mari, ajuste no 018, Oceanero 6200. Guardião 01, chame Salvador em 119, decimal 8. Pro Guardião 01. Chame Salvador em 119, decimal 8, Guardião 01. 119, decimal 8, Guardião 01. Copa 04, chame final, correção, chame Salvador em 119, decimal 8. Vai chamar 198, patrulha 04. Copa 04, Copa 04. 04, mas escuta. Chame Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8. Tango Mike, turn it ahead and taxi Lima. Position the vehicle, follow me and taxi Lima. Follow Salvador, bom dia, é o voo 556, ano 04, autorização para Galeão, sente a informação. No 556, minuto para cópia. Mais um mês, escutando. Golf India Fox, ingressa por 612, está autorizado. Ah, ok, livre ingresso para a posição 612, Golf India Fox, mantendo a escuta. Para o táxi 4207, eu trago a Ribeirão, 4 horas e 30, 97 a bordo. 2, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem bom voo. 208, boa. Mundial, estou te esperando, K10, foi 1895, 28, o K207. O voo que desce até 2 mil pés, cruzou 3. Alfa Charlie Mike, desce até 3 mil pés, QNH 1098. Chame final, Salvador, em 119, decimal 8, papapapá, Alfa Charlie Mike. 5.000, controle 198, Alfa Charlie Mike. Velho, boa tarde, bom dia, só 3191. A 3191, contato radar na decolagem. Submantenha o nível de voo 340 via saída da EL. 340 da EL. 0, decimal 8. 360, decola da 10 com curva direita. Dael, Leda e Rumi. Papel November 857. O transponder 5120, controle 208, 556. Seja mais claro, chama agora o transfer push no 04. Chama lá, muito obrigado. Salvador, muito boa tarde. Muito bom dia. Tá 3895 com a Tango para Guarulhos, São Paulo. 3895, muito bom dia. Está autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Pesulão 1-0, Pai, Umbate, Pesulão 4-4, Pagog. Após decolagem, curva direita. 5-1 no meio, código transponder, controle 1-2-0, decima 8. 3-4-0 autorizado para Guarulhos, Nero via Pesulão 1-0, Pai, Umbate, Pesulão 4-4, Pagog. Decola da pista 1-0 com curva direita, no perfil de Dael, Leda, Motivan. Transponder 5-1, 1-6, controle 1208, tá? 3-8-5. Protegimento correto, me chama quando pronto para o push no 03. Chamarei, obrigado. Afirmativo, mantendo 2509. Ah, afirmativo. E final Salvador em 120, decimal 8. 2009. Chama o sinal e uma... Confirma sequência? Correção, 119, decimal 8. 119, decimal 8, eu tô com a história. Solo, Salvador, Golf India Fox. Diga. Para informação de reboque, término do reboque na posição 62 elevando a pista. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Altímetro no 098. 050, ajuste no 098, chanel 6200. Forma um desvio à esquerda na proa 045, por torno de 10 milhas, precisa da formação. Chanel 6200. Gente, confirma por quantas milhas 6200? Está presente, autoriza a voz, sabe? 6200, confirme o desvio por quantas milhas? Olha, a princípio 10 milhas em intenção de Voitap, se possível. Tem que Voitap 6200. Ok, na proa de Tap 6200. Controle Salvador, o Azul 4207, passa meu teste. Azul 4207, contato radar, submantenha o nível de voo 340 via saída da El. Sobe 340 via da El, 4207. Salvador, Azul 2771, deu 970. Azul 2771, aciona identificação. 2771. Azul 4207, pode mandar ela? Foi da ela, Azul 4207. Da ela, 4207. Azul 2771, serviço radar, 55 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha o nível no 70, vem para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, QNH 10018. Chame quando pronto para descida. Azul 2771, solicita autorização de descida no momento, autorizado direto Mari para interceptar a chegada Mari. Azul 2771, desça para o nível de voo 060, QNH 10018. Seguinte para 060, 0018. Oceané 6200, reduza para 200 nós, chame final Salvador em 118.95. Reduzindo 2009, Salvador, 118.95, Janela 200, bom dia, bom trabalho. BA 200, chame final Salvador 119.8, correção. 119.8, Janela 200, grato. Comando 10, acione a sua identificação. Bomba 1-0, aguarde, bomba 1-0. Bomba 1-0, declaração para evitar a área proibida de Salvador, curve à direita para o 090. Direita 090, seu limite é radial no 20 de Salvador, rumba 10. Rumba 10, curva direita para o 090, limite é radial no 20 de Salvador. Papa Alfa Charlie Mike, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Pronto, aguardando autorização de pouso, Alfa Charlie Mike. 3191, chame centro Recife, 95.1, alterna no 33.95. Recife, 3395, boa. 3191, copiou o controle? Copiou e cotejou. 1251-3395, boa. Frente. Xanemia 255, aciona identificação, chegada Mari, autorizada. Doutoração para espaçamento, curva esquerda para o 0040, seu limite é o QD Mike 100 de Simbra, o Xanemia 255. Ok, obrigado. Então, indeciso ao nosso Mateo, nível 150, esquerda agora na proa 040, e dado por cima para 100. Confirmando, está autorizado para o segundo esquerdo. O Xanemia 255, desça para o nível de voo 070, QNH 1008. 1008070, obrigado, Mateo. Azul 2771, desça e mantenha o nível de voo 050. Quadro 50, azul 2771. É mais alto controle, tem nitro solar, chama o tiro taco. Gente, o Alfa Charlie Mike livre pouso. Livre pouso, o Alfa Charlie Mike. Direto do Una, 4.1098, azul 2771. Bom, informo que a decoração foi devido à área restrita, à área branca de Salvador. Alfa Charlie Mike no solo aos 42, libera a direita na delta, solo 121, décima 1. Direita, solo 121, Alfa Charlie Mike. Matheus, só havia sido autorizado a voar direto a Aracaju, foi reautorizado nesta proa, nesta vetoração, com limite da radial 120. 556. Boa tarde, Alfa Charlie Mike, levou para o Delta, inicialmente 4-3. Autorizado, 4-3, Alfa Kilo e 4-3. Usado, Alfa Kilo. 243, Alfa Charlie Mike. Chené 6255, desça para o nível de voo 050, altímetro 0098. 0100, 1098, Chené 6255. Ajuda em 771, confirme velocidade indicada. Está com 2259, 2771. Tem 5 condições de manter até a próxima fila para sequenciamento? Qual que é melhor, 240? É possível. Positivo, manter 240 nas azul 2771. Sente 2771, chame a sinal Salvador em 1119, decimal 8. 198, 2771. Azul 4207, chame Centro Recife em 1125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Recife 251, alterna 3395, azul 4207, bom dia. Ciente, mantém o ponto de espera, gol no 556. Ok. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6200, estabilizado no X-Ray da 10. Alô, Chané 6200, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Aguardando pista livre, Chané 6200. Reduzindo para 200, Chané 6200. Motor Salvador, bom dia, Guará, onda 5. Guarauna 5, acione identificação, chegada maria autorizada, desça para nível de voo 060, via chegada, altímetro no 098. Identificou, desce no 060, via chegada, vai estar no 098, Guarauna 5. Chané 6255, direita para o 050, o limite permanece, QD Mike 100 de Simbra. Chame final Salvador em 1119, decimal 8. Ok, 198 é sinal. Agora na curva à direita 0100, o limite permanece em 1100, obrigado, Patrícia. Veio mais aqui, tá? 5. 5.000? Seria possível decolar entre os dois tráfegos? Vamos 5.5.000, alinhar e manter, agiliza e manobres. Ok, vai agilizar aqui. O 5.5.000 autorizado, alinhar e manter. No solo aos 4.5, agiliza a liberação da pista. Ao liberar solo 121, decimal 1. Agiliza a liberar solo 121, azul 4082. Após a radial 130, o senhor será reautorizado a voar direto a Natal. Guará 105, controle Salvador. Assistindo para chegar. Guará 105, informo que manterá a chegada após a posição ITAP, após será vetorado para prosseguir para pouso na pista 17 em aproximação visual. Estão no zero. Fazer a decolagem, 556, obrigado. Pouso antes do meio-dia. Chané 6200, põe ele da Gol, iniciou rolagem pista 10, aguarda informação de pista livre. Aguardando pista livre, Chané 6200. Pedro, vai ser pra pista 10, então, pro Guarão do Tempo? Negativo, pista 17. 2, aguardado, pronto para o Copa. Conselho 6702, autorizado o táxi, reposta o táxi do seu hotel. Só confirmando, controle, essa detecção em Guarão no 5 é devido à zona da exclusão da Copa? Sim, aeronave. É o Guarão no 5, só confirmando a negativa de pouso no 10 devido à área de exclusão da Copa do Mundo? Afirmativo. Mas pode confirmar a partir de quando ela está ativada? Guarásia 1-5. Então, tá certo, nós precisamos de pouso 1-5-5. Azul 4082, bom dia. 4082, bom dia, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Prossegue via Alfa, chegamos antes da Juliette, Azul 4082. Eu vi a saída, 1-5-5-6. Possível, 1-5-5-6, seria possível direto, Leda? Para a 1-5, vou direto para a posição Duna. Deixa até o nível de voo 050, QNH 1-0-8, para pouso para piscina 0. Muito graças, então, direto Duna, desce para 2000, para a 1-5. Salvador, muito bom dia, Chanel 6200, livrou. É, 200, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6200. Dois Salvador, azul 2771, estabilizado ILS. Gente, o azul 2771, continua a aproximação, aguarda a liberação para pouso, pista 1-0. Gente, prosseguindo, 71. 1050, chame sinal Salvador, frequência 99, decimal 8. Para 050, chama Salvador, 198, Guarama. Dois, aproximando os metros. Gente, fica até a aeronave da TAM, assim que ele iniciar o táxi, a senhora ingressa via Juliette para o 03. Sim, após o táxi da aeronave da TAM, ingressa via Juliette para o 03, do 4082. Paulo Salvador, bom dia, aqui o American 229. American 229, bom dia, prossiga. Senhora, solicitando uma autorização de reboque da posição 11, faixa 1, até a posição 1, faixa 3. Aguarde, por gentileza. Ok, aguardando. Bom, o TAP 95, táxi com 188 a bordo, alterna com fins, 4 horas e 10. Segue em Alfa, ponto de pé na 132.995, altímetro 1018. Via Índia Alfa, ponte espera 1895, data 1895, obrigado, agora pode ir. Sente livre pouso na 0, azul 2771. Salvador, o app de Alfa, canal para ingresso na cruzada número 2. Confirme, é o app de Alfa na Daxway Hotel? Afirmo, na hotel, como número 2 para ingresso. Mantenha a WC até o F Serra Alfa. Claudinho, o trator está acoplado aí já? Para 2 Jornal, né? Para 7-0 da Gol, pronto, cota? Pronto, prossiga. Autorizado para Recife, nível 370, decolada 1-0, contra o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5-1-3-0 no transponder, controle 1-2-0-8. Então ficou autorizado nível 370 para Recife, decolando a 10, Apuca, transição Aracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem. 530208, obrigado. Procedimento correto, me chama quando pronto para o posto no 790. Vai chamar 790. Prossiga, solo, American 2 na escuta. Prossiga, mantém a escuta, aguarda. Ok, aguardando. O Oxerrafa na escuta da torre? A escuta. Condição de decolagem a partir da intercessão hotel? Legal. Ciente. O Sincero 6702 na escuta. Após a passagem do ATR à frente, autorizado o cruzamento da pista 1-0, vai prosseguir via Delta e na Delta mantém posição. Autorizado o cruzamento, faz a passagem e mantém a Delta. Tato 2771, solo ao 54, direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 121, décima 1, 2771, boa. Serra Alfa autorizado, ingresso, observando a aeronave à frente, reporte alinhado e pronto. Consiga até a Delta e mantenha a posição, Força Aérea 6702. Força Aérea 6702, prossiga em frente, realize 180 na Alfa e reporte no ponto de espera da Delta. Vou prosseguir, Alfa, reporte ponto de espera na Delta, Força Aérea 6702. Repasse o ataque seu hotel, Bravo Delta Alfa. O Eco Serra Alfa autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Eco Alfa, deixa eu parar. Está 4 Lima na parte 3. Alfa Kilo, parte 3, tá. Posição 4 Lima, 2771, boa. Mantenha a posição na hotel, Bravo Delta Alfa. Bravo Delta Alfa. Delta Alfa, vento 150 graus, 1-2-2, decolagem com Proa Sul, evite sobrevoo da aeronave do Tati, reporte fora de solo. Decolagem com Proa Sul, evite sobrevoo do Tati, Delta Alfa. Para do solo, Bravo Delta Alfa. Meia zero. O limite permanece o mesmo. Afirmo, Eco Serra Alfa. 6702 até o ponto de espera via Índia. Bravo Delta Alfa, decolado ao 57, litoral sul, ao número 10. Do 1790 da Gol, no meia dúzia, puxa vá. Azul 4076, oceano identificação, desça e mantenha o nível, 05, nível de voo 050, QNH 1908. 050, QNH 1908, azul 4076. Oceané 6255, o vento 140 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista 10. Beleza, pouso na 10, Oceané 6255. Escuta? Prossiga, senhora. C229, tá na escuta? Prossiga, senhora. Está autorizado o início do reboque, reporte ao término. Correção, está autorizado o início do puxo. Me chama para início do deslocamento, né? Afirmativo, início e chamar para início do deslocamento. A 790 está pronto para o puxo? Afirmativo. Está autorizado o chama táxi. Chama. 08, reporte ingressão no final da pista, 17. Estará ingressando na final, Guarulhos. Azul 4076, apenas para confirmar, pouso, sentido pouso na pista 17? Sentido pouso na pista 17, azul 4076. Você vai confirmar se a pessoa Lima está operando normalmente, senhor? Sim, aeronave se modulou. O azul 4076, senhor. Já a pessoa Lima está operando normalmente. Aguarde. O Delta Alpha na escuta do controle? Tá ingressando na final, agora, aula 5. Gente, reporte final de 3 milhas da 17, o Guarulhos. Aproximação visual para a pista 17, curva esquerda proa 360, o seu limite é a radial 330, correção, 310 de Salvador, azul 4076. Esquerda 360, a radial 310 de Salvador, azul 4076. Lima está operando normalmente? Afirmo, a Lima está liberada. Tá ok, então obrigado. A 15, cheque o trem, autorizado pouso pista 17, vento 150 graus, 12 nós. O trem baixado, travado, livre pouso 17, varal no 5. Botan 3895 na escuta. Prossiga. Prossiga o táxi em frente, mantenha através da parte gramada que está à sua direita, aguardando para prosseguir cabeceira 10. Vai então passar a parte esquerda do... Vai ingressar na pista então. Vai ultrapassar o ponto de espera pela taxiway Bravo e vai manter através da gota gramada à sua direita. Ah, sim, vai manter através da gota gramada à direita. Tá, beleza, tá sim. Senhora, solicitando autorização de início? Só um minuto, gol no 790, já está pronto para o puxo? Já puxou, já chamou, vai iniciar o táxi. Considero, está pronto para o táxi? Boa tarde, como é que eu vou sair da minha cara do mundo? Afirmativo, iniciando até através da ponte 6, gol e escuta permanente. Para o táxi 1790 da Gol, está com 1117 a bordo, 1322 Fortaleza. Posição 3895, mantém a posição. Mantém a posição, 3895. Prolo, boa tarde, Xenanda 255, livrou nas contas. Prolo 799, contorno pátio Índia Alfa, ponto de 07295, altímetro 1002. 7-02, autorizado a decolagem pista 10, vento 140 graus, 13 nós. Falei, alinhar e decolar na pista 10, 7-02. Pelo 790, pode contornar o pátio Índia Alfa no ponto de espera 10895, altímetro 1018. Contorno pátio Índia Alfa 1085, obrigado. Paulo, 121, decimal 1. Confirmando o destino é parte militar, autoridade. Senta. Foi direto Natal, agora 41 milhas, sudeste de Salvador, essa é a minha navegação. Posição 2, pátio 3. Proficiente, sem problemas, pode prosseguir, reporte ingressado no pátio 3. Contorno ao pátio. Contorno ao pátio, ingressa no pátio 3. Ok, reporte para ingresso no pátio 3. Vindo através do gate 612, por gentileza. Controle 198. 120, décima 8. 208, confirma essa perda. Boa tarde, o 7, ponto Bosch, o 790 Gol, ponto 0 da 10, pronto. Gente, Gol 1 no 790, mantém o ponto de espera. O serviço da está terminado. Conversado, muito boa tarde, espero que você seja bem. Tudo bem, Salvador. Eu estou em contato com o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3, na ingressão na terminal. Controle Salvador, muito boa tarde, professor 6702. Professor 6702, suba conforme coordenado para o nível 220. Coordenado nível 200. Autorizada a decolagem pista 10, vento 160 graus, 12 mais. Desde decolagem eu estou 3,5. Um 1790, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali manter na 10, 1790. Após prossegue diante do Leste para o 09. Ok, fica atento ao ponto 0 após o 09, a Geneva 2. Varaulo 5, fique atento ao aparcamento da América que será na posição 02. Após o seu segue em frente, ingressa via Kilo, cruza a Alfa e na Delta, me chama para o cruzamento da 028. Juliette para o 09. Juliette para o 09, Geneve 62. Controle 120, decima 8, bom voo. 1208, boa tarde, pronto. Controle Salvador, boa tarde, tá 3895, decolou, passa 1800. 895, contato radar na decolagem, suba nível 340, CDDL. 340, Livre decolagem no zero, vento 150 graus, quando 2 lá. Livre decolagem no zero, gol no 790. Olha o Salvador, boa tarde, está passando o Whisky Octango, muito boa tarde, prossiga. Octango, missão de transporte de Whisky, está no passo de transporte de Whisky, agora deu autorização para a terra, no mundo de transporte. Whisky Octango, confirme nível solicitado. 180 Guarana 5, Guarana 5, chama a torre e 19.95, o senhor vai prosseguir para o parte de autoridades, confere? Solo Salvador, América 19, enfim, informa o fim do reboque, bom dia, obrigado. Bom dia, até a próxima. 90, contato radar na decolagem, suba e mantenha 370, vigilância. 370, pois vá na proa de Puca, 1790. Autorizado, repartir 10, livre. Passará do lado, Verão. Estou na defesa nos canais coordenados. Zero complicações, 0703. E os canais Tango 115 e Tango 116 alternado. Do decola da 17, sobre o perfil da saída da Momo, código direto. Após decolagem, curva esquerda, para sair conforme rota. Aciona 5133 no transponder, seu controle 120, decimal 8. Autorizado, Salvador, Serra Novembro de Atalho, nível 180, decola da 17, curva esquerda, perfil da saída da Momo, transição código, atual conforme rota do plano. Transponder 5133, controle Salvador 1208, licenciamento. Posicionamento correto? Selecionamento, táxi, decolagem, torre 19995. Confirme pessoas a bordo, por gentileza, e o táxi que se encontra? Está no ponto 504 a bordo, vai chamar a torre para selecionamento de táxi 2, questão 11895. Patrulha 04, livre pouso no pátio militar, ventou no 40 graus com o nono NASA, altímetro no 08, reporte, solo controlado. Vai, reportar o solo controlado, o 04. 1864, informação Tango, posição 5, autorização Marcelo. 1864, prepara para o Caracaju, mantemos Puca guarda contra. O Caracaju guardando, voo 864. Go ahead. Okay, good. It's approved. The taxi is straight ahead and first left Quebec and maintain position to taxi 814. Tango, prossiga. No 4-5, acionado, solicito instrução para o táxi. Táxi. Aguarda para o táxi, o Tango. Number 3546, turn left, taxiway Quebec, on hold, point taxiway Quebec, maintain position, contact to tower 118.95. Mantenha corredor forte, deu pés, ajuste meio 18, reporte 10 milhas de Salvador. É livre? Sou eu, esquentando para ingresso no teste. Luca 076, solo aos 1-4, Livra na Lima, solo 121, decima 1. Livra via Lima, solo 121, 1, o 4076. Página 01, vento 150 graus, como 0 NASA, altímetro 108, reparte solo controlado. 108, reparte solo controlado, guardião 01. Esquente tango, livre ingresso, repateado e pronto no 7. Confirmo, estou esquentando. Livre ingresso, repateado e pronto. Esquentando, livre ingresso, repateado e pronto no 7. Solo azul 4076, livre via Lima. Azul 4076, prossegue taxi Lima, ingresso pátio 1, no posição 02. Pátio 1, posição 2, o 4076. 1864, copia? 864, prossiga. Motorizado para Maceió, nível 350, via Pesolo 17. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decima 8, aciona 5155. 1864 autorizado, nível 350, Maceió, apesar do 17. Decolo vai custar 10, pula à esquerda, sai da Puca, Yamo, Caju. Controle 108, responde 5155, 1864. 1864, correto, portão 05, chama pronto, tiver excelamento. Já está falando do 1864, 05. Pronto, espera somente posição 5. 1864, com a equipe de solo, após passagem do Embraer da Azul, retaguarda, autorizado, chama o táxi. Pois o Azul está autorizado, é passando o táxi, 1864. 62-13, copia. 2-3. Autorizado para o Galeão, nível 360. Via conforme rota do plano de voo, decola pistão no zero, curva direita, perfil de saída da El, Leda, após Leda voa direto Irume. Controle 120, decima 8, aciona 5137. Autorizado para Leão, 360, decola da 10, após curva direita, Maeda, após Irume. Transponder 5137, após 1208, Bolsonaro 62, no 3. Bolsonaro 6213, correto, portão 8, chama pronto, tiver esse momento. Chama quando pronto, 6213. Solo, papapá, Alfa, Charlie, vai. 130 graus, como 2, mas. Livre, Jack, você está. Jack, está o hangar, vai ter. Boa noite. Gente, boa noite, 64, confirma aeronave da Azul prosseguindo táxi a retaguarda, após ser livre pushback, é pushback. Entra para o azul, estou autorizado para o pushback, passar o táxi.